aos arroubos autoritários ou pressionando pela investigação e condenação, não importando o cargo ou a patente. A gente espera que tudo ocorra com normalidade, amplo direito de defesa e que, no final, a gente reafirme a nossa Carta Magna. Se condenados, os réus podem pegar até 43 anos de prisão. A pena de cada um será calculada de acordo com a participação do acusado em cada um dos 5 crimes pelos quais são julgados. Agência Rádio Web de Brasília, Alan Barbosa. Pois é, o presidente da Câmara, Hugo Mota, disse que anistia e fórum serão votados no momento certo. Às vésperas do julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro no STF, o presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Mota, do Republicanos, descartou acelerar a tramitação do projeto que concede anistia aos envolvidos nos atos de 8 de janeiro. A proposta voltou a ser cobrada pela oposição após a retomada dos trabalhos legislativos e também ganhou força com a proximidade do julgamento que envolve Bolsonaro e outros 7 acusados, entre eles o deputado Alexandre Ramagem, do PL do Rio de Janeiro. Além da anistia, os parlamentares também pressionam pela votação de projetos que acabam com o fim do foro privilegiado. Ambas as pautas são vistas por governistas como tentativas de enfraquecer o poder de fiscalização do STF. Segundo Hugo Mota, essas matérias seguirão o rito normal da casa. Não é tanto a pauta da anistia como também agora, mas ultimamente a pauta do foro privilegiado, a discussão sobre a questão do foro. Nós temos tratado no Colégio de Líderes, que é o foro que, ao lado da presidência, define a pauta todas as semanas. Então, vamos continuar discutindo e, com muita serenidade, nós temos procurado decidir a favor de pautas que possam dialogar com o momento, mas, acima de tudo, com a necessidade do nosso país. Apesar da movimentação política, a Câmara deve priorizar esta semana 5 projetos voltados ao combate à fome. O Colégio de Líderes se reúne nesta terça-feira para definir a pauta. Nos bastidores, aliados do governo avaliam que o julgamento no Supremo pode ampliar a atenção no Congresso. Mota, no entanto, defende equilíbrio. Segundo ele, o julgamento traz implicações políticas, mas ele vai conduzir a Câmara com serenidade. Agência Rádio Web, de Brasília, Yuri Hudson. Outro assunto que está acontecendo lá em Brasília e é polêmico é com relação à CPI do INSS. O relator pediu logo a prisão de 10 investigados. O relator da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito do INSS, deputado Alfredo Gaspar, do União Brasil, pediu, nesta segunda-feira, a prisão preventiva de 10 investigados por participação do esquema de fraudes em aposentadorias e pensões. Entre os alvos está o lobista Antônio Carlos Camilo Antunes, conhecido como Careca do INSS, apontado como um dos operadores centrais da organização. A lista inclui ex-dirigentes do INSS, advogados e empresários ligados à rede criminosa. Segundo Gaspar, há provas de autoria, risco de fuga e ameaças contra depoentes, o que, segundo ele, justifica a prisão imediata. Nós iremos votar esse requerimento no colegiado a meu pedido, porque os pressupostos e fundamentos da prisão preventiva estão presentes, inclusive com a ameaça à testemunha que acabou de depor. O Brasil tem milhares de presos por roubo de celular, por roubos de pequena monta. Não é possível que esses ladrões, integrantes de uma organização criminosa, com tudo devidamente provado, ainda continuem soltos. É hora da justiça brasileira apertar o cerco. Por isso, esse pedido será feito perante o colegiado e tenho certeza que será aprovado. A CPMI investiga as fraudes reveladas pela Operação Sem Desconto, que envolvem descontos indevidos em benefícios do INSS, uso de dados falsificados para filiações associativas e até empréstimos consignados. O prejuízo estimado, segundo a Polícia Federal, ultrapassa os 6 bilhões de reais. O pedido de prisão será votado no colegiado da comissão e, se aprovada, será enviada ao ministro do STF, André Mendonça, responsável por julgar o caso. Agência Rádio Web, de Brasília, Yuri Hudson. Olha aí, 13h09, é final de mais uma edição do Jornal do Meio-Dia, que volta amanhã coladinho com o esporte. Para você que esteve comigo até agora, uma ótima tarde. Fica aí na companhia do Júnior Moreno e o programa Interligado. Eu volto às 4 horas no Cidade Mix. Até já. Você está sintonizado na ZYE 420, Rádio Cidade 103,5 FM. 40 anos no ar, falando a língua do povo. Rádio Cidade de Campos Sales, Ceará. O tempo todo com você. Toca o melhor da música, da informação e do entretenimento. Organização, Dr. Paulo Ney Martins e Christian Martins. Mania de fazer bem feito. Seu futuro começa agora. Em apenas 2 anos, você pode estar trabalhando na área da saúde, com um diploma reconhecido pelo MEC. A ProDNA Campos Sales traz uma oportunidade imperdível. 50% de desconto, matrícula e inscrição 100% gratuitos. Fardamento gratuito para as 15 primeiras matrículas. Preço congelado até o final do curso. Estágio garantido. Quer mudar de vida? Então não perde tempo. Chama agora no WhatsApp. 88 997 38 0077. 88 997 38 0077. Siga no Instagram, @poloprodna. Invista no seu futuro com a ProDNA e torne-se um destaque no mercado de trabalho. Prefeitura Municipal de Araripe. Administração de mãos dadas com o povo. Prefeito Zé Gordinho. Chegou a hora que você estava esperando por esse momento. De 1º a 4 de setembro, Podenvir comemora 68 anos com a maior festa da região. Dia 1º, Noite Gospel com Gisele Nascimento e Matheus Santos. Dia 2, Muito Forró com Seu Desejo. Jonas Esticado, Artuzinho e ainda Anderson e o Véi da Pisadinha. Dia 3, Iguinho e Lulinha. Zé Cantor. Isaías Américo, Flor Florentino e Fly. Potengir Fest 2025. Música, emoção e orgulho de ser da terra dos ferreiros. Prefeitura de Potengir. Prefeito Salviano. Uma terra de coragem e mudança. A maior festa que essa cidade já viu. Semanão imbatível Macavi, com ofertas imperdíveis para você aproveitar. E só começar a pagar em novembro. E tem mais, é no Carnê Macavi. Só na Macavi você compra. Fogão Smalltech com design moderno, a partir de R$ 499 à vista. Ou R$ 39,90 mensais. E o melhor, a entrada é somente lá para novembro. E ainda tem mais, é no Carnê Macavi. Só na Macavi você compra. Fritadeira sem óleo Air Fryer, a partir de R$ 199 à vista ou R$ 19,90 mensais. E o melhor, a entrada é somente lá para novembro. E ainda tem mais, é no Carnê Macavi. Vem agora mesmo para Macavi e aproveite o semanão imbatível Macavi, com ofertas imperdíveis. Atenção motorista e motoqueiro. Parou, quebrou ou quer trocar com segurança? Na Dragão Moto e Autopeças tem tudo para botar seu carro ou sua moto de volta na estrada, sem dor de cabeça. Peças de qualidade, retífica de motor com precisão cirúrgica, atendimento que atende você. E o melhor, tudo em até 6 vezes sem juros. Tem desconto especial para cliente fiel e trabalhamos com marcas top do mercado, nacionais e importadas. Do carrão à motinha. Na Dragão você encontra o que precisa com preço justo e confiança de sobra. Vem conferir Dragão Moto e Autopeças. Tradição, força para te levar. Vá mais longe! Há mais de 43 anos, o Laboratório Lamic faz parte da vida de milhares de famílias na região do Cariri. Com exames laboratoriais de excelência, vacinação com segurança e um atendimento humanizado, o Lamic cuida da sua saúde com dedicação e compromisso. Laboratório Lamic, tradição que cuida, qualidade que se renova. Agende pelo WhatsApp 88 98834 0130. Você que estava esperando uma oportunidade para tirar sua carteira de motorista com custo reduzido e condição realmente acessível, o momento é agora! Durante o mês de setembro, estará ativo o Plano Acelera Principal! Uma facilidade exclusiva para quem precisa adquirir a primeira habilitação, fazer adição ou mudança de categoria. E o melhor, com esse plano você terá vantagens e benefícios nas taxas do DETRAN, aulas práticas, no curso teórico e em serviços necessários durante o processo da CNH. Para aproveitar é muito fácil. Procure uma unidade da Autoescola Principal em Campos Sales, Araripe, Salitre, Potengi e Antonina do Norte ou acesse nossos canais digitais. Mas atenção, o Plano Acelera Principal fica ativo até o final de setembro. Então faça já sua inscrição e garanta os benefícios exclusivos para conquistar sua tão sonhada carteira de habilitação de maneira acessível e facilitada. Autoescola Principal, seu processo ao volante começa aqui. O empreendimento dos irmãos Fábio e Tiago Souza. Quer comprar barato todo dia? Então chega bem pra cá. Economia no seu bolso, qualidade no seu lar. Mercantil Bulandeira, aqui você vai economizar. Alimentos, bebidas e cereais, frutaria, padaria e muito mais. Tem açougue com carne de primeira, perfumaria, produtos de limpeza, variedade, qualidade e muito mais. Pronta entrega, atendimento é bom demais. Mercantil Bulandeira, venha economizar. Mercantil Bulandeira, economia no seu bolso, qualidade no seu lar. Mercantil Bulandeira, Rua Pereira Filgueira, número 266, bairro Batalhão, 9204-2562. Organização Fábio e Janaína. 1:16. A hora certa tem o oferecimento do Baratão da Construção Home Center. E é hora de atualizar você sobre as principais ofertas enquanto durar o estoque. Promoção verde amarelo, 1 a 6 de setembro. Selador acrílico, 15 litros hipercor, de R$82 por apenas R$66,99. Eletroduto PVC, 25 milímetros crona, de R$87,50 por apenas R$64,99. Pisoar L36 por R$58 Riviera. Bege retificado, de 38 por apenas R$25,99. Visite a loja na Avenida Francisco da Chagas Arraes. 21, saída pro Iguatu. É a loja do Vani. É Baratão Home Center, construindo com você. Alô, Brasil! Pode aumentar o volume, porque está no ar o programa que te conecta com tudo que bomba no mundo do entretenimento. No ar, na Rádio Cidade, o Interligado. As músicas mais tocadas do momento, sucessos que marcaram época e lançamentos quentinhos que acabaram de sair. Quer saber tudo sobre as novelas, bastidores das celebridades e dicas imperdíveis? Então cola com a gente. A sua tarde é aqui com muita informação, diversão e aquele som que você ama. É Interligado na Cidade FM, o seu ponto de conexão com o melhor do entretenimento. Amigos, muito boa tarde, estamos chegando para o nosso programa de todos os dias, o meu, seu, nosso programa Interligado. A partir de agora, eu, Júnior Moreno, aqui no seu rádio, para te fazer companhia. Vou te fazer companhia até as 4 horas, trazendo muita música boa para vocês aqui na nossa programação. Estamos chegando nessa tarde do dia 2 de setembro de 2025. Uma ótima tarde a todos. Já está no ar Interligado. Já está liberado também aqui o nosso telefone, o 99701-5771. Pra cima! É tão difícil só pensar. É tempo para nascer, momento. Só ver. sujo o teu olhar. Com você está de guerra. Nunca me abri pra ninguém. Não posso negar. Sonho em ter você em meus braços. E quando estivermos juntos, juntos pra se amar. Joga lá em cima de você. Só um beijo e a lua pra testemunhar. Pro meu corpo inteiro queimar. Tudo é tão perfeito com você. E nada vai nos separar. Se arriscarei, amei, se te perder. Por você esperaria uma vida inteira. Estou aqui, só preciso de um beijo e nada mais. Anne Barbie, Brasil é pra te guerra. Eu sei que é difícil. Esse dia vai chegar e com você poder dançar. Eu nunca me senti tão viva. Então vamos juntos. Joga lá em cima e diz: vá, vá. Só um beijo e a lua pra testemunhar. Só um toque pro meu corpo inteiro queimar. Tudo é tão perfeito com você. E nada vai nos separar. Se arriscarei além se te perder. Por você esperaria uma vida inteira. Estou aqui, só preciso de um beijo e nada mais. Não quero te perder jamais. Agora que está comigo, não vamos nos perder. Até hoje me pergunta e o pra sempre seu. Me diz aonde foi parar. O silêncio toma conta dessa cama e as lembranças vem na mente pra me atormentar. Essa cama e as lembranças vem na mente me atormentar. Onde foi que o amor se perdeu? Me diz que eu vou buscar o amor de nós dois. Se eu achar, baixo, variedade e comodidade é na Zenir. Cuida. É pra casa, tem na Zenir. Conjunto Box Queen, molas ensacadas e flex, por R$ 1.599 ou 12 de R$ 159,90. Smart TV 32 polegadas LED com Android Aiva, por R$ 1.099 ou 12 de R$ 109,90. Ventilador de mesa 40 centímetros Mondial por R$ 169 ou 12 de R$ 16,90. Compre na loja, no site ou app. Zenir, o melhor está aqui. Em Salitre você encontra o supermercado que combina com você. Os melhores preços, produtos de qualidade garantida e um atendimento diferenciado que faz toda a diferença na sua compra. Aqui você encontra o melhor mix de produtos para levar sempre o que a sua família precisa. E sempre com o melhor preço. Arroz caçarola, parbo, quilo, R$ 3,98. Macarrão Bom Sabor, 400 gramas, R$ 2,29. Carne bovina, tipo bisteca, R$ 23,98 o quilo. Detergente IP 500ml, 2,19. Feijão Carioca do Vale, 4,99 o quilo. Água Sanitária Tubarão, 1 litro, 1,99. Comercial Aparecida, sempre pensando em você, oferecendo economia, variedade e qualidade em um só lugar. Revenda autorizada Nacional Gás em Campos Sales, fica na Avenida Francisco Ademar de Andrade, 825 Centro. Disque entrega 88 99358 8204. Que a Nacional Gás faz parte da vida dos brasileiros há mais de 70 anos, você já sabe. Mas agora ela também te dá várias chances de ganhar. Na compra do Pratinha Original com o revendedor autorizado, você ganha sua Ras Pratinha e leva prêmios na hora. Tem cartão presente de até R$ 500, além do nosso Vale Gás. Tudo isso só esperando por você. Comprou, raspou, ganhou! Peça seu Pratinha Original e aproveite essa promoção na revenda mais próxima. Certificado de autorização SBA/MR número 0504212-3/2025. Vem pra melhor da cidade, em Nove Provedor. Chama, vai. Ei, chega de sofrer com sinal fraco de internet. Troca uma novidade pra acabar com esse estresse. Provedor e Nove vem pra revolucionar. Aqui a qualidade tá em primeiro lugar. YouTube travando, download demorando. Ninguém merece esse tipo de internet. É hora de mudar seu provedor. Esquece tudo que a Nove chegou. E Nove Provedor, contato 889-9329-5313. Siga Nove Provedor no Instagram. E Nove Provedor. Eu? Mudar de rádio? De jeito nenhum. A minha rádio. Essa é a rádio que eu ouço todos os dias. Cidade FM. Liderança absoluta. Absoluta. Cidade FM. Então você quer saber seu erro, né? Explica. Como se você não soubesse, né? Deixa que eu te conto então. Seu erro foi achar que você era importante demais na minha vida. Que sem você eu beberia, choraria, penaria, arrastaria. O seu erro foi achar que seu beijo e sua cama me seguraria. Eu admiro a sua autoestima. Pra rever a minha pele, não é só sua pele que cê é. Você é o amor da minha vida, só se for da vida que cê é. Cê achou que a gente fez amor, mas foi arrancação de roupa. Se no seu beijo não tem sentimento, o meu só tinha boca. Foi se iludindo que a me iludir. Chorou por mim, pegou por mim. se foi isso aí. Aqui a música não para. Cidade FM. Tu é carregado de paixão, meu coração. O meu amor em casa me espera. Não vejo a hora de chegar. Eu quero swing e me dê isso. E ficar do seu lado, Morena. Te amava, só isso me deixa ligado. Móveis e eletros em Campos Salles. Tá demais, olha só. Piso Araripe Cinza, apenas R$26,99. Piso Linora, 54x54, apenas R$29,99. Argamassa C1 Quartzolite, apenas R$12,99. Churrasqueira pré-moldada, apenas R$899. Bomba Sapeca, apenas R$239,90. Nossos móveis estão fantásticos. Cozinha Valência com balcão, apenas R$1.299. Mesa, 4 cadeiras, tampa e mármore, apenas R$699. Cama Casal Prime, molas ensacadas, apenas R$1.099. Conjunto Sofá, Poltrona e Puff, apenas R$999. Mega Central Construções, Móveis e Eletros, tudo em um só lugar pra você aproveitar. Estamos com duas lojas no centro de Campos Salles. Amor. Oi, bem. Diga aí uma coisa bem gostosa no ouvido aqui de papai, diga. Posso dizer? A Cunha. Os pãozinhos de padrinho Aésio. Como é? Tá na boca do povo, homem! Agora no Saco Alô Avenida tem... Papai!

papel do divórcio, chorando, implorando meu amor de volta. Divórcio, chorando, implorando meu amor de volta. O meu amor de volta. Tudo que você gosta. Cidade FM. Sua vida tá de ponta cabeça, até suas fotos estão cheirando cerveja. Não dorme em casa, já tem umas em cesta. Esse relógio já virou pulseira. Nem olha se já é duas, seis, cinco, sete horas da manhã. Você nunca tá sã, nem dá pra reconhecer. Não tava preparado pra te ver moer. Aonde foi? Você deixou de ser minha. Qual pé, sim, qual língua? Aonde foi? Você esqueceu que me ama. E qual corpo, e qual cama? Inventa aí um motivo decente. Vai, me aponta aí um responsável. Uma e 54. A hora certa tem o oferecimento do Baratão da Construção Home Center. E é hora de atualizar você sobre as principais ofertas enquanto durar o estoque. Promoção verde e amarelo de 1 a 6 de setembro. Chapa residencial Brasilite de R$34 por apenas R$28,99. Tubo ESG semilímetro 6 metros Crona de R$99 por apenas R$78,99. Piso Rocha Forte 33 por 57 de R$38 por R$27,99. Então corre! Visite a loja na Avenida Francisco da Chagas Arraes 21, saída pro Iguatu. É a loja do Vani. É Baratão Home Center, construindo com você. Todo cearense sabe, preço baixo, variedade e comodidade é na Zenir. Cuida. É pra casa, tem na Zenir. Ar-condicionado Split 9000 BTUs Inverter Filco por R$1.999 ou 12 de R$199,90. Roupeiro 10 portas Avelã por R$1.299 ou 12 de R$129,90. Samsung Galaxy A16 128 GB e 4 GB de RAM por R$1.199 ou 10 de R$119,90 sem juros. Compre na loja, no site ou app. Zenir, o melhor está aqui.